15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Deus, e dizer que o Senhor é o Rei, é Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Pai. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida mesmo, Senhor, exatamente do jeito, Pai, que eu estou aqui agora, Deus. Quero me libertar de tudo aquilo que eu sou, Deus, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que... Quero pedir que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale com a gente nessa noite, Deus. Pai, o Senhor esteja na frente, Deus. Que a Tua palavra venha confrontar as nossas vidas, Deus. Que o Senhor esteja presente mesmo no nosso meio, Deus, e faz cativos os nossos pensamentos, Deus. Que caia por terra todo o espírito contrário ao Teu Espírito, Deus. Pai, não deixa, Senhor, o diabo roubar de nós aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, Pai. Esteja com a gente, Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, quando Jesus faz os milagres lá, o milagre da multiplicação, mas algumas coisas assim chamam minha atenção, além da multiplicação. Claro que não tem, né? Cara, ele multiplicou, imagine, peixe, pão, alimentou 5 mil, é um milagre que não tem mesmo, né? A gente olha para isso e fica realmente pasmo com aquilo que Deus pode fazer. Só compartilhando uma coisa com vocês, eu não sei se vocês sabem, mas no Espiritismo de Allan Kardec, eu vou falar isso com propriedade, porque eu fui espírita antes de ser cristã. Então, depois, se alguém quiser vir falar comigo dizendo que não é bem assim, pode vir. Mas no Espiritismo, eles olham para essa passagem aqui e eles dizem que quando Jesus alimentou essa multidão, era um alimento espiritual. Não era necessariamente matando a fome do povo. E isso é... Né, a gente não consegue entender, né, como que eles podem crer nisso, se a palavra de Deus é tão clara aqui. Ele multiplicou, sim. Sobrou peixe, sobrou pão. Ele materializou ali. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, não é? E quando eu olho para essa passagem aqui, além de olhar essa maravilha dessa multiplicação, eu percebo assim, ó, lá no versículo 15, quando o povo fala para ele: manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Aí no versículo seguinte ele fala assim: eles não precisam ir, dê-lhes vocês de comer. Então ali no versículo 15, se a gente for pensar, a gente não faz isso também? Quando Deus chega para a gente e fala assim: olha, você tem que fazer tal coisa, Não é por aí que você tem que ir, é por aqui. Aí você olha e fala assim: ah, Senhor, não quero. Tira de mim aí, né? Não dá, não vai dar, não vai dar. Mas aí Deus vem e fala: não, é você que tem que fazer. Porque muitas vezes o que a gente faz? Dentro da nossa dificuldade, dentro das circunstâncias da nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é orar. E muitas vezes a gente só faz isso. A gente só ora. Orar é suficiente? Claro que é. Mas e a nossa atitude diante daquela oração que a gente fez? A gente ora e permanece igual? E aqui os discípulos fazem exatamente isso. Eles olham para ele e falam: ai, Senhor, olha a situação, né? Manda esse povo embora porque a gente não vai ter o que fazer. Só que daí Jesus, com toda aquela tranquilidade dele, que eu imagino que ele devia estar muito tranquilo naquela hora, né? Ele fala para eles: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E a gente daí fica pensando assim: mas e daí, Deus? Eu não... Como é que eu vou fazer? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. A gente faz exatamente o que os discípulos fizeram. Eles olharam para aquilo que eles tinham na mão naquela hora. Imagina só, os caras vieram ali acompanhando Jesus, já tinham visto quantos milagres dele, já tinham andado com ele quanto tempo. Mesmo assim, diante daquela situação, eles simplesmente jogam no colo dele, né? Ai, Senhor, manda embora aí, porque, né, aqui não vai ter o que a gente fazer, não. E quando Jesus fala para eles: não, é vocês que vão dar de comer para esse povo, deem vocês. Eles olham e falam: não, mas eu só tenho 5 pães, 2 peixes. E não é assim que a gente faz? Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente olha para aquilo que a gente tem na nossa vida naquela hora. Daí a gente arruma um monte de desculpa. Ó, eu estou falando a gente porque eu faço isso, vocês fazem isso? Só eu que faço isso? Eu faço. A hora que Deus manda eu fazer alguma coisa, eu falo: Senhor, eu não posso ainda porque eu não estou pronta. Não, eu estou com um problema dentro da minha casa, eu estou com um problema com o meu filho, eu estou com um problema no meu casamento. Ai, aí eu sou assim, um cocô. Mas é isso mesmo que Ele quer que a gente seja, não é? Ele quer que a gente seja isso mesmo. Porque é nessa hora que Deus vai usar a gente. Sabe, muitas vezes eu ouço assim, né, quando a gente fala assim para uma pessoa: cara, vai lá e discipula, vai lá e faz missão, vai lá e faz evangelismo. A gente escuta assim: não, eu não estou pronto ainda. Não está na hora. Que hora que vai estar? Que hora que a gente vai estar pronto? Hoje o que a gente mais cantou aqui foi: Senhor, venha, amém. Será que é amém mesmo ou será que é ai, que medo? Será que a gente quer mesmo isso? Quando a gente canta ali, né, vem o reino de Deus, vem o reino de Deus, para quê? Se a gente fica preocupado com a nossa vida, a gente fica preocupado com a nossa situação, eu vou dizer uma coisa para você: você é um canal de bênção para Deus. Do jeitinho que você tá, não interessa o que, que você está passando. Do jeito que você é, do jeito que você está, você é um canal de bênção. E era aquilo que Jesus estava falando para aqueles discípulos: vocês vão dar de comer para essa multidão. Vocês. Aí Deus vai lá, multiplica, faz aquele milagre, né? Maravilhoso. Daí o que, que ele faz depois que ele multiplica ali? Ele vai, pega os pães, dá para os discípulos, e os discípulos vão e alimentam a multidão. A palavra fala isso ali, não fala? Vamos ler lá. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Sabe quando Deus tira a gente daquela lama que a gente vive? Vamos falar antes da gente se converter. Deus vai lá, entra na nossa vida, restaura a nossa casa, restaura a nossa vida, restaura a nossa família. Ele vai fazendo tudo devagarinho, né? Devagarinho nada. Ele vem e derruba tudo e faz tudo de novo. Cada coisinha ele vai colocando no lugar. E quando Deus faz isso, ele está falando para você assim: olha, eu estou fazendo na tua vida porque é para você fazer na vida do teu irmão. É para você fazer na vida da tua igreja. É para você fazer no mundo. Quem vai alimentar a multidão são vocês. Os milagres que eu estou fazendo na tua vida, eu quero que você vá e faça na vida do teu irmão. Amém? Sabe, a gente tem que parar de ser escravo do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vem todo dia, ele vem e fala assim no teu ouvido: nossa, você está com uma depressão, hein? Nossa, como você está feio hoje. Nossa, quanto problema que você tem. Sabe o que a gente tem que fazer nessa hora? Fazer uma coisa que eu já falei para vocês que eu adoro: chutar a boca do diabo. Como que a gente vai chutar a boca do diabo? Vai orar. Vai ler a palavra. Gente, não tem depressão, não tem casamento falido, não tem, se você se agarrar nisso aqui. Eu não creio. Eu não posso crer que se você está agarrado nisso aqui, e a gente não fica agarrado nisso aqui. A gente lida com a palavra de Deus de qualquer jeito. Sabe o que a gente faz? A gente fica a semana inteira sem orar. A gente fica a semana inteira sem ler a palavra. Daí a gente vem na reunião de oração. Sabe por que a gente vem? Para ver as coisas acontecerem. Só que as coisas não vão acontecer. Porque se não começar a acontecer na minha vida, não vai acontecer na vida da igreja. Não vai acontecer no mundo. O milagre de Deus começa em mim e em você. Ele vai multiplicar na tua vida. E ele vai falar que é para você fazer. Eu creio realmente que o reino de Deus está muito próximo, assim, sabe? Que Deus, que Jesus está voltando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu confesso para vocês que eu tenho bastante medo. Tenho medo mesmo. Eu não sei se eu fiz tudo o que era para mim fazer. Tem daqui, tem certeza absoluta que já fez tudo que tinha que fazer, que Deus mandou. Eu não tenho certeza. E é isso que eu tenho medo, sabe? Porque a gente está vendo as coisas acontecerem na nossa cara. A gente está vendo as coisas acontecerem no mundo. E a gente está, como igreja, alienado. Infelizmente, a gente tem a mesma atitude desses discípulos aqui. Faz você, Deus. Agora eu não posso. Agora eu não posso porque eu estou ocupado. Eu tenho que me preocupar com as minhas coisas. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Tem mesmo. Você tem que se preocupar com a tua vida. Mas a primeira coisa que tem que fazer valer na tua vida é aquilo que você crê. Porque se você crê só para vir no culto, se a gente crê só para vir ficar sentado aqui, ouvindo o que o Pipe tem para falar, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero. Eu não sei vocês, mas essa inquietação, sabe, que eu tenho no meu coração, graças a Deus, desde que eu me converti, eu sou assim. E agora isso está piorando. Eu acho que isso daí é um sinal, assim, sabe, que a gente tem que andar logo, que as coisas estão acontecendo. Vocês sabiam que tem uma estatística lá? Eu li isso naquele Ministério Visão Mundial. 23.500 crianças morrem com doenças relacionadas à pobreza todo dia. É pouco, 23 mil, né? É muito. Imagine, gente, todo dia. Todo dia. E o que a igreja do Senhor está fazendo? Você é um canal de bênção. Quando você se converteu, quando Deus separou você, Ele separou você para ser bênção na vida do teu irmão, para ser bênção no teu trabalho, para ser bênção onde você estiver. sabe, não aceita isso mais, sabe, gente, de ficar sentado só vendo as coisas acontecerem. O mundo está engolindo a igreja. O mundo está entrando dentro da igreja. Muitas pessoas têm se desviado porque a gente não faz o que a gente tem que fazer. Sabe, eu não quero aqui dizer para vocês que a igreja não tem um valor. Eu não quero aqui dizer para vocês que, sinceramente, a minha intenção aqui não é colocar vocês para baixo. Se isso está acontecendo, não é essa a minha intenção. Sabe, quando Deus ministrou essa palavra para mim aqui, Ele me confrontou muito nessa questão, sabe, da gente jogar as coisas no colo de Deus. De Deus vir fazer um milagre na vida da gente e a gente achar que tudo é Ele que tem que fazer. E se não é Deus, é o teu pastor. E se não é o teu pastor, é o teu líder. Não é assim. Deus não está nem aí se o cara é pastor, se ele é líder. Ele quer você do jeito que você está. Um membro de uma igreja. É isso que Ele quer. Ele quer você do jeito que você é. Porque se a gente acha que primeiro a gente vai resolver a nossa vida para depois proclamar o reino de Deus, vamos esquecer, né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque a gente não veio para esse mundo para ter conforto, para resolver a nossa vida, para viver numa boa, sabe? Para não ter preocupação. Isso aí está totalmente fora daquilo que a gente lê aqui. Já pensou se Paulo fosse pensar assim? Paulo, ele foi um homem que eu vejo assim que ele foi crescendo no caminhar dele. Ele foi indo e Deus foi tratando aquele homem, e aquele homem foi ficando assim cada vez mais, sabe? Espiritualmente mesmo falando, maduro na fé dele. Agora já pensou se ele falasse assim, não, pera lá, primeiro eu vou ter que me tratar, porque eu sou mau caráter, porque eu sou pecador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não tenho como. Mas então quem que tem? Ninguém tem. Se você estiver esperando você ficar perfeito para fazer o que Deus mandou você fazer, esquece, você não vai fazer. Deus é maravilhoso, Deus é soberano nas nossas vidas. E sabe que, eu não sei quanto a vocês, mas isso me constrange muito. Isso tem me constrangido demais. Sabe, eu não sei se tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho sentido porque eu me envolvi um pouco mais com o Ministério de Missões. Pode ser. Porque é uma realidade tão fora da nossa. É muito fora da nossa realidade. Sabe, tem um ministério que eu estou tentando me envolver mais com ele, que é aquele ministério da visão mundial. É maravilhoso aquele ministério. É um ministério missionário que ele não é só assistencialista. Ele muda a vida das pessoas por onde ele passa. Agora, quem que está dentro desse ministério? Eles não têm um monte de robô. São pessoas. Pessoas têm pagado preço. Muita gente tem pago preço. E a gente está pagando algum preço? Que preço você tem pagado? Que preço você tem pago para Deus? Para o reino dele ser proclamado? É muito fácil a gente cantar, né? Ah, Maranata, vem. Claro, né? Tô salva. Então vem mesmo, né? Tô garantida. E o resto? E o mundo? E tua casa? Gente, é muito difícil. Quando a gente se converte, a gente toma pra gente uma responsabilidade que a gente, às vezes, eu acho que... Olha, eu, sinceramente, eu acho que eu não tinha noção disso quando eu me converti. Realmente eu não tinha. Depois isso foi... ficando mais forte, eu fui vendo que, sabe, não é só conhecer a palavra, é você viver a palavra. Cada dia, passa por cima da tua depressão, passa por cima dos teus problemas, vai em frente apesar disso, porque é apesar disso que as coisas vão acontecer. Não é você resolvendo isso que as coisas vão melhorar. Não é você resolvendo isso que você vai exercer o dom que Deus te deu. E quando eu falo de compromisso, eu não estou falando de chamado específico. Eu estou falando de compromisso com Deus depois da tua conversão, como cristão. Porque é assim, ó, se você acha assim, que você está exercendo o teu ministério dentro da igreja, e isso está bom demais, pensa se está bom demais mesmo. Ou se isso é só um pedacinho do que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer muito mais. É muito mais que Ele quer. Ele quer os cristãos fora da igreja. A igreja é o lugar que a gente vem para se alimentar. A igreja é o lugar que a gente vem para ser suporte e para ser suportado. Só isso, acabou. Daquela porta para fora, você tem que botar a tua cara a tapa. Você tem que fazer diferença. Se não fizer, eu quero fazer diferença. Eu quero muito fazer diferença. Eu não me contento. Sabe o que? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Mas para mim, a igreja é um instrumento que pode matar a nossa fé. É um instrumento que pode matar todos os nossos dons e pode matar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente começa a viver para a gente. Porque a gente sempre tem alguém ali para estar nos ajudando, orando, acompanhando, discipulando. Sabe que isso acaba se tornando até um vício, sabe? Pessoas que sempre estão com aquele problema. Sempre a mesma coisa. Mas espera lá, de novo? Claro, gente, que a gente tem problema. Aqui é um lugar de problema. Claro que é. Mas o problema tem que vir, tem que ser tratado, você tem que se levantar e você tem que prosseguir. Vem mesmo, procura, vem orar, busca ajuda. A igreja é para isso. Só que não é só para isso. A igreja não está aqui para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Não é isso que Deus quer da igreja dele. Quando ele estabeleceu a igreja, ele estabeleceu a igreja para a igreja ser luz, para a igreja fazer diferença. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim, estou falando de cada um. Cada cristão, essa é a igreja do Senhor. Por isso, uma coisa eu tenho aprendido, gente. Eu vou falar isso para vocês, que é uma coisa que eu tenho visto na minha vida. Toda vez que eu estou mal, que eu estou no chão, eu tenho que fazer alguma coisa. Seja aconselhar, seja orar, seja dentro da minha casa. E sabe o que eu aprendi? Que eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Sabe, porque se todas as vezes que Deus falou para mim, você vai lá e você vai fazer, ou todas as vezes que alguém vem me procurar e pedir para mim orar, eu tivesse falado assim, ah, eu não posso. Não estou em condição. Primeiro eu preciso melhorar. Não precisa melhorar nada, porque a gente não está aqui para o nosso bem-estar. Se a gente conseguir superar isso na vida da gente, a gente vai ser tremendamente usado por Deus. A gente está, sabe, a gente está pegando manias que o mundo tem. A doença do século é a depressão. Eu conheço tanta gente que está com depressão. E eu não digo para vocês que eu não creio que a depressão exista, eu creio. Eu já acompanhei muita gente assim que realmente a depressão, ela chega a ser química. Eu tenho certeza disso. Só que a gente tem que prosseguir. A gente tem que se levantar. A Bíblia tem resposta para todas as coisas na vida da gente. Quer ser curado da depressão? Se alimenta da palavra de Deus. Busca aqui, ó, mudança de vida. A gente nunca vai fazer diferença se a gente não conhece nem a palavra. Eu sei, sabe, eu tenho certeza que Deus, ele acredita muito na gente. Sabe qual que é o nosso problema? Somos nós. Porque Deus acredita na gente, mas a gente não acredita na gente. A gente está sempre arrumando desculpa para não fazer as coisas para Deus. A gente não vive para o reino, a gente vive para cá, para esse mundo. É para Ele que a gente vive. A gente busca o nosso bem-estar e a igreja está vivendo isso. A gente tem visto. A igreja está vivendo isso. Vem para a igreja no domingo. Ai, hoje essa palavra, pelo amor de Deus. Pô, mas o cara não orou a semana inteira. Como é que Deus vai falar com ele só no culto? Deus só fala comigo no culto. Durante a semana ele não fala. Claro que ele não fala. Eu não faço nada para ele falar. Como é que ele vai falar? Ai, hoje o louvor não tocou legal. E o que, que você tem com isso que o louvor não tocou legal? O louvor não é para você. O louvor é para Deus. E Deus não está nem aí se você achou que o louvor estava bom ou não. Ele, eu tenho certeza que ele gostou, sabe por quê? Porque aqui tem corações entregues a ele. Sabe, não interessa, gente. A gente tem que parar de achar que a igreja está aqui para servir a gente. A igreja não está aqui para servir nenhum de nós. Nós estamos aqui para nos tratar, para nos levantar e para encarar o mundo. É para isso que serve a igreja, para mais nada. O problema é que a gente perde tempo. A gente está perdendo muito tempo com a gente mesmo. Perde muito tempo com a vida aqui. Sabe, Jesus, ele fez um milagre na tua vida. Ele fez um monte de milagre na tua vida. Passa esse milagre para frente. É isso que ele está falando para você. Ó, eu multipliquei. Agora vai lá e multiplica. Quando vocês, se vocês tiverem interesse, queria que vocês procurassem na internet sobre esse Ministério Visão Mundial. Eles têm um campo de refugiados de guerra lá em Ruanda. E as coisas que eu li, que eu vi, sabe, é impronunciável as coisas que acontecem. Coisas que... aquilo me chocou de uma tal maneira que eu pensei, Senhor, o quê? Cadê a tua igreja? Cadê? O que, que eu estou fazendo? E esse campo de refugiados, ele cuida, na maioria, é criança e mulheres. Porque lá existe um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, nem quero, porque para mim aquele cara é a encarnação do capeta na terra, só pode ser, não é possível que seja outra coisa. Esse cara, ele pega crianças. Alguém já ouviu falar disso aqui? O Thiago já ouviu, né? O missionário. Ele simplesmente, ele não recruta ninguém, ele chega e pega mesmo. Daí eles levam essas crianças, e essas crianças são treinadas para matar, para mutilar, para estuprar. Esse é o treinamento que essas crianças têm. Vocês já imaginaram crianças de 5 anos? Criança, gente. Eu li uma história assim, desse exército. Na verdade, eles são um exército mesmo, né? Eles entraram num lugar onde tinha um monte de mulheres cuidando de jardim. E as mulheres estavam plantando, né? Estavam colhendo, estavam mexendo ali com a terra. E eles entraram e mataram todas. Uma só sobreviveu, porque ela estava grávida. Aí eles não mataram essa mulher porque eles pensaram assim, que aquilo ia trazer má sorte para eles. Então ele falou que não era para matar aquela mulher. Mas tudo bem, não mata. Mas aí você sabe o que, que ele fez? Ele cortou as orelhas, o nariz e a boca. Essa mulher ficou totalmente mutilada. E ela só não morreu porque apareceu um grupo de cristãos. E lá tem isso. Lá tem cristão. E pegou essa mulher, resgatou. E eles recuperaram. Ela foi para um hospital e hoje ela vive nesse campo de refugiados. Só que daí depois eu li uma coisa lá que falei, Senhor, se fosse eu não ia fazer. Quando ela estava lá no campo, chegou lá umas crianças, né? Uns adolescentes lá que esses cristãos resgataram, né? Eles se converteram, largaram as armas e foram para lá. E quando eles chegaram, ela reconheceu o menino que tinha mutilado ela no mesmo campo. Na hora, ela se... Imagine, né? Ela teve a reação que qualquer um teria. Ela queria matar ele, né? Lógico. Aí, ali, eles foram trabalhando, né? Foram tratando o emocional dessa mulher. Ela teve que conviver com esse menino. E os dois foram colocados frente a frente. Ele pediu perdão para ela e ela perdoou. Sabe o que é isso? É o poder do evangelho. Não é nada mais do que isso. É o poder do evangelho na nossa vida, no mundo lá fora, no inferno, sabe? É onde o diabo está fazendo o que ele bem entende com aquele povo. Gente, procurem lá. Vão lá. Vão lá ver um pouquinho da história daquele lugar. É terrível. Mas a gente está bem, né? A gente tem uma igreja. A gente é muito privilegiado. Eu dou, nossa, glória a Deus por esse lugar, pelo nosso conforto como cristãos. Porque se eu tivesse que ser cristã lá, ai meu Deus, será que eu ia ser? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Sabe, o que eu queria compartilhar com vocês essa noite era justamente isso, sabe? De a gente ser cristãos que fazem alguma coisa, que fazem a diferença, não interessa aonde, não interessa de que jeito. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente precisa se levantar. Se levantar em oração, se levantar, sabe? Tem uma passagem que diz que o reino de Deus é tomado por força. Mas a gente fica ali, né? Com aquelas caras de banana. Não faz nada. Né? A gente fica ali na boa. Muitas vezes abrindo a nossa boca para amaldiçoar o nosso irmão. Agora imagina, né? Deus cria a gente para ser um canal de bênção e a gente abre a nossa boca para ser maldição. Porque é isso que a gente, muitas vezes, a gente se deixa ser. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso, sabe? O que Deus tem incomodado muito meu coração. De que a igreja do Senhor precisa se levantar. Que a igreja do Senhor precisa muito mais do que discipulado. Muito mais do que louvor. A igreja do Senhor precisa ser aquilo que ela foi separada para ser. Aquilo que Deus quer que a gente seja. Com todos os nossos problemas, com todas as nossas depressões, com todas as nossas lutas, é exatamente assim que Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Sabe, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero dois desafios. O primeiro desafio, eu quero que vocês vão atrás desse ministério Visão Mundial, procurem saber o que esse ministério faz. Vão lá e procurem lá o que eles estão fazendo lá na África. Vai lá e procura o que a África tem sofrido. Eu tenho certeza que vocês não vão ficar exatamente do jeito que vocês estão. Alguma coisa Deus vai fazer no coração de vocês. E o outro desafio é que você se envolva com alguma coisa. Quantas pessoas aqui dentro da Gólgota, que são membros, tá? Estão envolvidos em ministério? Levantem as mãos. É uma galerinha, né? Podia ser muito mais, né? É muito pouco. Vocês já ouviram aquela história lá da Eu não sei se eu vou lembrar exatamente. Das estrelas do mar, que o mar leva para a praia. Daí um cara chega lá e vê, né, aquele monte de estrela. Uma coisa fora do normal, né? Porque aconteceu alguma coisa lá e o mar trouxe essas estrelas para a praia. Aí ele entra na praia, fica olhando aquilo, senta e fica, nossa, quanta estrela. Aí ele olha lá na frente e vê um cara. Ele está se abaixando e jogando a estrela de volta na água. Se abaixando e jogando. Aí ele começa a dar risada, né? Esse cara é maluco, né? Ele acha que ele vai conseguir jogar todas essas estrelas para lá. Daí ele vai até o cara e pergunta para ele. Ele fala, cara, isso que você está fazendo não está adiantando nada. Olha o tanto que tem. É muito. Aí o cara fala assim para ele, adianta sim, para essa aqui. E joga a estrela na água. Vocês entendem o que, que é? A gente não vai matar a fome do mundo, mas a gente pode tentar ajudar a matar a fome de uma pessoa. A gente não vai fazer diferença na vida da humanidade, mas a gente pode fazer diferença na vida do nosso irmão, na vida da nossa casa, sei lá, eu, em algum lugar. Tem tanto hospital, tem tanto lugar que precisa de ajuda. E é lá que a igreja tem que estar. É nesses lugares. Você é amado de Deus. Sabe, Deus olha para você e ele fala, como você é importante para mim. Eu criei você para fazer diferença dentro do meu reino. Se apega nisso. Isso é poderoso demais. É muito poderoso. Eu queria finalizar com vocês lendo lá em Isaías. Então, olha, se a gente acha como igreja que a gente veio para cá para o nosso conforto e bem-estar, para a gente chegar no culto, sair do culto, ter uma semana abençoada, e se a nossa semana não for abençoada, foi por causa da pregação, foi por causa do pastor, foi por causa do irmão, não foi por minha causa. Afinal de contas, eu fui na igreja, né? Olha só o que Deus quer da gente. O Espírito... Desculpa, não falei, né? Isaías 61. 61, de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Você foi ungido para isso. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Teu coração está quebrantado? Te garanto que deve ter mais gente com o coração mais quebrantado que o teu. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha só o que Deus pede para a gente fazer. Olha a autoridade que a gente tem para proclamar o ano da bondade do Senhor. O mundo não tem outra maneira de ver Deus. Bondade no mundo é uma coisa que não existe mais. Nós somos a bondade de Deus encarnada. É através da nossa vida, da vida da igreja, que essa bondade do Senhor vai contaminar. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Por que será que a gente anda tão triste, né? Por que será? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Olha, isso não é maravilhoso? Essa palavra aqui, Nossa, cara, para mim, sabe, deu de pensar assim, poxa vida, eu sou um plantio do Senhor. É só através da minha vida, da vida da igreja, que a glória de Deus vai se manifestar. Então, gente, que a gente possa, sabe, do jeito que a gente é, essas tralhas mesmo. Porque se o diabo fala para você que você é um lixo, hoje em dia, lixo, tem muito lixo bom aí. Tem lixo reciclável, o lixo orgânico vai virar adubo. Então, se ele está falando que a gente é lixo, ele não sabe que tipo de lixo que a gente pode ser. Amém? Então, que a gente se levante como igreja. Que a gente chute a boca do diabo mesmo, sabe? Que o Senhor possa falar assim, fortemente no coração de vocês, como falou no meu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos como igreja te louvar, Deus. Nós queremos como igreja, Senhor Deus, declarar que realmente nós não somos nada. Mas que desse nada, Pai, o Senhor vem e faz a tua obra. Deus, através da nossa vida, tanta coisa pode ser mudada, Deus. Deus, em nome de Jesus, tira o conformismo da nossa vida, Deus. Pai, a gente quer viver aquilo que a gente acredita. A gente quer viver como igreja, Senhor Deus, fazendo a diferença, Deus. Pai, porque se o Senhor tirar louvor, se o Senhor tirar ministérios, se o Senhor tirar tudo da gente, Deus, e a gente conseguir ser isso que está falando ali em Isaías, a gente vai ser tão feliz, Pai. A gente vai ser genuíno, Deus. Sabe, Senhor, a gente quer como igreja, Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, como comunidade, Deus. Em nome da Gólgota, sabe, Deus, eu quero te agradecer pelos privilégios que o Senhor nos dá. Deus, nós somos uma igreja privilegiada. Nós somos uma igreja cheia de talentos, Pai, de dons. Nós temos um potencial para mudar tudo à nossa volta. Senhor, o que está acontecendo com a gente, Deus? Nos ajuda, Pai. Nos levanta, Deus. Nos faz instrumentos teus, Pai. A gente quer ser semente na tua mão, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, transforma, muda, Pai, tira, Senhor Deus, toda a preguiça da nossa vida, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, toda a preguiça, toda a má vontade, Senhor, Deus, e que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha sobre nós com poder, Pai. Abalando mesmo a nossa vida, a nossa estrutura, o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser exatamente aquilo que o Senhor criou a gente para ser. Coloca, Senhor Deus, cada um de nós aqui no centro da Tua vontade. Inquieta mesmo o nosso coração. Inquieta, Pai. Não deixa a gente ser, sabe, aquilo que o diabo tem lutado para a gente ser. Que caia por terra toda a cilada do diabo, toda a mentira do diabo sobre a igreja do Senhor. Eu quero consagrar essa igreja ao Senhor, Deus. Cada vida aqui, Pai. Cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, a minha vida. Eu quero consagrar ao Senhor, Deus. Que o Senhor venha com a Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. E nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe todos vocês e que essa palavra do Senhor que seja realmente confronto na vida de vocês. Amém? Quarta-feira tem reunião de oração.